passos para alcançar realizações e vencer os desafios. Sabemos que existem perigos nos pontos cardeais. Ventos sopram ao contrário e derrubam os demais. Luta pra vencer, enriquecer, invisto com amor. Levantando a mão. Cada noite, em cada dia, entre a indiferença, eu tive ousadia. Não fui com a maioria que se entrega ao dia. Ao contrário, construí uma vida sadia. Me refugiei em Deus, Ele me reconheceu. Aprendi que Ele é a mudança e o primeiro passo é meu. Muitos abraçam dor, medo e sofrimento, e não corre pros braços do Redentor em nenhum momento. O pecado é o castigo, Deus não gosta de castigar. Ele prefere com um toque te curar. Lutar pra vencer. Invisto com amor. Levantando a mão. Vou lutar pra vencer. Invisto, demorou. Vamos aí. Levantando a mão. Do mundão. Eu tô legal, legal. Eu tô legal. Eu tô legal, legal. Eu tô legal. Eu tô legal. Eu tô legal. Se compensa esse trauma, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A ausência da sua fé torna mais distante a sua atitude ao caminho adiante. Então se liga na vida, parceiro. Acredita que o bem prioriza o que te entregaram. Deixe o mal, deixe o medo, o algo ruim. Vem querer te roubar, se entrega a parada, vem. Melhor pra você, ele tem. Levantando a mão, vai. Levantando a mão, vem.